é bonitinho. Dá sua patinha pra mim, abana seu rabinho assim, dá uma voltinha e faz cara de coitadinho. Olha só o meu cachorrinho, veja como ele é bonitinho. Dá sua patinha pra mim, abana seu rabinho assim, dá uma voltinha e faz cara de coitadinho. É meu amigão, faz tudo que eu mandar, brinca comigo o tempo todo sem parar. Pula em cima de mim, comigo rola no chão, meu cachorrinho é mesmo um amigão. Au, au, au, au, que bonitinho. E quando eu chego ele abana seu rabinho. Au, au, au, au, não morde não, ele só late pra chamar minha atenção. Au, au, au, au, que bonitinho. E quando eu chego ele abana seu rabinho. Au, au, au, au, não morde não, ele só late pra chamar minha atenção.